deixar de lado os problemas, deixar de reclamação, se apoderar das promessas que na palavra estão. Deus é nosso refúgio, nossa habitação. Habitação.